Man. Na real tem que ter coragem em sair e enfrentar a dificuldade, preencher os espaços, talento, humildade. Fazendo rap uma arma para as classes representar aqueles que estão à margem e assim a resistência. E que vale a obediência, os mano não aguenta ficar na inocência. Os astros me comovem quando eu vejo a beleza de um dia respirar o ar do preto. Aquela letra que causou inspiração, a mesma de outra, ela causou indignação. Vai, chama o pivete que acabou de acordar. Deu um sorriso para a vida começar. E antes de olhar o chão que teve sangue, assimilha a cada hora a viagem edificante. Cheguei à conclusão de que a vida incomoda. Queria ter nas mãos a estrela iluminada. Subi incansável a infinita escada. Após um gole d'água, um dia quente, um jogo de xadrez, a bela linda sente fluir. A vida que sempre foi roubada, e por amor deu a vida na jogada. Meus pêsames, o sacrifício da alvorada, até o entardecer, a chave que destrava. Estatua do revolucionário brilha. Ideias transpassam milhões e milhões de vidas. E por aqui se resume em grano, respeito. Cabe numa frase bonita, esbelta, mas fica horrorosa quando fica adulta. Essa é a proposta. Do subconsciente biônica, capaz de destruir a todos com uma ação, reação, ascensão. O porquê da evolução em frente é lúcida como a vaidade. Os homens da terra são feroz como uma iniquidade. Dinheiro, amamos o perfeito e hoje é estranho. Escravos, um de cada um, e assim é um sonho. Quando abrir um livro, avistará um caminho tão complexo que a fortaleza é um labirinto. Eu continuo no quarto escuro, procurando a janela mágica pra alvorada do mundo. Liberdade, fidelidade, a cruz de volta que carrega milhares na corrente patriótica. Não seja cruel consigo mesmo, aprenda a crescer com os seus erros. A vitória tem um preço. Para poder definir, meu coração está.